No momento seguinte, não era mais fogo, mas uma grande cobra preta que McGonagall explodiu em fumaça e tornou-a a se juntar e solidificar em segundos, transformando-se em um enxame de adagas que perseguiram Snape. Ele só conseguiu evitá-las empurrando uma armadura à sua frente e, retinindo sonoramente, as adagas afundaram uma a uma no peito de metal. Minerva! Chamou uma voz fina e, ao olhar para trás, ainda protegendo Luna dos feitiços que voavam, Harry viu os professores Flitwick e Sprout, em roupas de dormir, correndo pela passagem ao encontro deles, com o enorme professor Slughorn ofegando em seu encalço. — Não! Guinchou Flitwick erguendo a varinha. — Você não vai matar mais ninguém em Hogwarts! O feitiço de Flitwick atingiu a armadura atrás da qual Snape se abrigara. Com estrépito, ela ganhou vida. Snape desvencilhou-se dos braços da armadura que o esmagavam e arremessou-a contra seus atacantes. Harry e Luna precisaram mergulhar de lado para evitar a armadura que colidiu contra a parede e se espatifou. Quando Harry tornou a erguer os olhos, Snape fugia embalado. McGonagall, Flitwick e Sprout perseguiam-no em tropel. Snape se precipitou pela porta de uma sala de aula e, momentos depois, Harry ouviu McGonagall gritar. — Covarde! Covarde! — O que aconteceu? O que aconteceu? — perguntou Luna. Harry ajudou-a a se levantar e os dois dispararam pelo corredor, arrastando a capa da invisibilidade atrás deles, e entraram em uma sala de aula vazia onde os professores McGonagall, Flitwick e Sprout estavam parados perto de uma janela quebrada. — Ele saltou — disse a professora McGonagall quando Harry e Luna entraram. — A senhora quer dizer que ele está morto? Harry correu à janela sem dar atenção aos berros assustados de Flitwick e Sprout ao verem-no subitamente aparecer. — Não, ele não está morto — lamentou McGonagall. Ao contrário de Dumbledore, ele ainda tinha a varinha na mão e, pelo jeito, aprendeu alguns truques com o seu mestre. Com um arrepio de horror, Harry viu ao longe o vulto enorme de um morcego voando na escuridão em direção aos muros que circundavam a escola. Ouviram passos pesados às costas e alguém bufando. Slughorn acabara de alcançá-los. — Harry? — ofegou ele, massageando o vasto peito sob o pijama de seda verde esmeralda. — Meu caro rapaz! — Que surpresa! — Minerva, por favor, me explique. — Severo... — O quê? — O nosso diretor vai tirar umas breves férias, disse a professora, apontando para o buraco com os seus contornos, que Snape deixara na janela. — Professora! — Harry gritou, as mãos na cabeça. Viu o lago pululante de Inferi deslizar sob ele e sentiu o fantasmagórico barco verde bater na margem e Voldemort saltar dele com uma fúria homicida. — Professora! Temos que barricar a escola. Ele já está vindo. Muito bem. Aquele que não deve ser nomeado está a caminho, informou ela aos outros professores. Sprout e Flitwick ofegaram. Slughorn soltou um gemido. Potter tem uma tarefa a cumprir no castelo por ordem de Dumbledore. Precisamos lançar sobre este lugar todo o tipo de proteção de que fomos capazes, enquanto Potter faz o que precisa. Naturalmente, você sabe que nada manterá você sabe quem fora por tempo indefinido, não sabe? Chiou Flitwick. — Mas podemos retardá-lo, disse a professora Sprout. — Obrigado, Pomona, disse McGonagall, e as duas bruxas trocaram olhares de sombria compreensão. — Sugiro que estabeleçamos uma proteção básica em torno da escola, depois reunamos os alunos e nos encontraremos no salão principal. A maioria precisa ser evacuada, embora, se algum for maior de idade e quiser ficar e lutar, deveríamos lhe dar essa oportunidade. — De acordo. E a professora Sprout dirigiu-se apressada para a porta. Encontro vocês no salão principal dentro de 20 minutos, com os alunos da minha casa. E enquanto a bruxa corria e desaparecia de vista, eles a ouviam murmurar. Tentácula! Visgo do diabo! E vagens de arapucosos! Sim, gostaria de ver os comensais da morte enfrentando esses. Posso agir daqui mesmo, disse Flitwick, e embora mal conseguisse enxergar o exterior do castelo, apontou a varinha pela janela quebrada e começou a murmurar encantamentos de grande complexidade. Harry ouviu um zunido esquisito, como se Flitwick tivesse desencadeado a força do vento nos terrenos da escola. — Professor, disse Harry, aproximando-se do bruxo miúdo que ensinava feitiços. — Professor, peço desculpas por interrompê-lo, mas é importante. O senhor tem ideia de onde está o diadema de Ravenclaw? — Protego Hiblis. — O diadema de Ravenclaw? Chiou Flitwick. — Um pouco mais de sabedoria nunca se perde, Potter. Mas não consigo imaginar como poderia lhe ser útil na presente situação. O que quis dizer foi... O senhor sabe onde está? Algum dia o senhor o viu? Viu? Não se tem memória de alguém que o tenha visto. Há muito desapareceu o menino. Harry sentiu uma mistura de agudo desapontamento e pânico. Que seria então a Horcrux? Encontraremos você e os alunos da sua casa no salão principal, filho. disse a professora McGonagall, fazendo sinal a Harry e Luna para acompanhá-la. Tinham acabado de chegar à porta quando Slughorn recuperou a voz. Puxa! Bufou pálido e suarento, sua bigodeira de leão marinho sacudindo. Que confusão! Não tenho muita certeza se o que está fazendo é sensato, Minerva. Ele acabará encontrando um modo de entrar. E, sabe, qualquer um que tenha tentado atrasá-lo correrá um perigo atroz. Esperarei você e os alunos da Sonserina também no salão principal dentro de 20 minutos, disse a professora McGonagall. Se quiser se retirar com eles, não iremos impedi-lo. Mas se algum de vocês tentar sabotar a nossa resistência ou pegarem armas contra nós dentro deste castelo, então, Horácio, duelaremos até a morte. Minerva! Exclamou ele, horrorizado. Chegou o momento da Sonserina decidir a quem é leal, interrompeu-o a professora. Vá acordar os seus alunos, Horácio. Harry não esperou para ver Slughorn tartamudeando. Ele e Luna correram atrás da professora McGonagall, que tomara a posição de varinha erguida no meio do corredor. Pierre Thornton! Ah, pelo amor de Deus, Filch, agora não! O zelador idoso acabara de surgir, mancando e aos gritos. Os alunos se levantaram. Os alunos estão nos corredores. É onde deveriam estar, seu rematado idiota! Gritou McGonagall. Agora vá se ocupar com alguma coisa construtiva. Procure o Pirraça. Pirraça? Gaguejou Filch. Como se nunca tivesse ouvido esse nome. Pirraça sim, seu parvo. Pirraça. Você não se queixa dele há um quarto de século? Vá buscá-lo imediatamente. Filch evidentemente achou que a professora McGonagall tivesse perdido o juízo, mas afastou-se mancando, os ombros curvados, resmungando com seus botões. E agora, Pierre Thornton, locomotor! Exclamou ela, e por todo o corredor as estátuas e armaduras saltaram dos seus pedestais, e pelo eco fragoroso nos andares abaixo e acima, Harry percebeu que as suas companheiras em todo o castelo tinham feito o mesmo. Hogwarts está ameaçada! Bradou a professora McGonagall. Guarneçam os muros, nos protejam, cumpram o seu dever para com a nossa escola. Com estrépitos e berros, a horda de estátuas em movimento passou por Harry como um estouro de boiada, algumas pequenas, outras enormes. Havia animais também, e as armaduras chocalhando, brandiam espadas e manguais. Agora, Potter, disse McGonagall, é melhor você e a senhorita Lovegood voltarem para os seus amigos e trazê-los para o salão principal. Vou acordar os outros alunos da Grifinória. Eles se separaram no alto da escada seguinte. Harry e Luna correram de volta à entrada oculta da sala precisa. No trajeto, encontraram grandes grupos de alunos, a maioria usando capas de viagem por cima dos pijamas, escoltados por professores e monitores para o salão principal. Aquele era o Potter. Harry Potter? Isso, era ele. Juro, acabei de ver o Harry. Harry, porém, não olhou para trás e, por fim, chegaram à entrada da sala precisa. O garoto se encostou na parede encantada que se abriu para admiti-los, e ele e Luna desceram correndo a escada íngreme. Quando avistaram a sala, Harry escorregou alguns degraus assustado. Estava cheia, muito mais cheia de gente do que da última vez que tinha estado ali. Kingsley e Lupin olhavam para ele e, igualmente, Olivia Wood, Katia Bell, Angelina Johnson e Alice Spinett, Guy e Fleur e o senhor e a senhora Weasley. Harry, o que está acontecendo? Perguntou Lupin, indo ao seu encontro no pé da escada. Voldemort está a caminho. Estão barricando a escola. Snape fugiu. Que estão fazendo aqui? Como souberam? Enviamos mensagens a todo o resto da armada de Dumbledore, explicou Fred. Você não esperava que o pessoal fosse perder a festa, Harry. E a armada de Dumbledore avisou a Ordem da Fênix, e a coisa virou uma bola de neve. O que vai ser primeiro, Harry? Perguntou Jorge. O que está acontecendo? Estão evacuando os alunos menores e todos vão se encontrar no salão principal para nos organizarmos, disse Harry. Vamos lutar. Ergueu-se um forte brado e uma onda de pessoas avançou para a escada. Harry foi empurrado contra a parede quando elas passaram apressadas, uma mistura de membros da Ordem da Fênix, da Armada de Dumbledore e da antiga equipe de quadribol de Harry, todas empunhando varinhas em direção ao interior do castelo. Vamos, Luna, chamou Dino ao passar estendendo-lhe a mão livre. Ela segurou-a e acompanhou o amigo escada acima. A multidão foi rareando. Apenas um grupinho de pessoas permaneceu na sala precisa, e Harry se reuniu a elas. A senhora Weasley debatia-se com Gina, em torno das duas Lupin, Fred, Jorge, Gui e Fleur. Você é menor de idade, gritava a senhora Weasley para a filha quando Harry se aproximou. Não vou permitir. Os rapazes sim, mas você tem que voltar para casa. Não vou voltar. Os cabelos de Gina esvoaçavam enquanto ela tentava soltar o braço do aperto da mãe. Estou na armada de Dumbledore. Um bando de adolescentes. Um bando de adolescentes que está disposto a enfrentar ele. O que mais ninguém se atreveu a fazer, replicou Fred. Ela tem 16 anos, gritou a senhora Weasley. Não tem idade suficiente. que é que vocês dois tinham na cabeça quando a trouxeram junto? Fred e George pareceram um pouco envergonhados. Mamãe tem razão, Gina, disse Gui delicadamente. Você não pode lutar. Todos os menores de idade terão de se retirar. É o certo. Não posso ir para casa, gritou Gina, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Toda a minha família está aqui, e eu não suportaria ficar lá sozinha, esperando, sem saber, e... Seus olhos encontraram os de Harry pela primeira vez. Ela o olhou suplicante, mas ele sacudiu a cabeça e a garota lhe deu as costas amargurada. Ótimo, disse, com os olhos na entrada do túnel para o Cabeça de Javali. Vou dizer adeus, então, e... Ouviram alguma coisa raspando e um forte baque. Alguém mais saíra do túnel, desequilibrara-se um pouco e caíra. O homem se guindou para a cadeira mais próxima, olhou ao redor através dos óculos tortos e perguntou. Cheguei tarde demais? Já começou? Acabei de saber, então eu... Percy embatucou e se calou. Evidentemente, não tinha esperado topar com quase toda a família. Houve um longo momento de espanto, rompido por Fleur, que se virou para Lupin e falou, em uma tentativa muito transparente de quebrar a tensão. Então, como vai o pequeno Teddy? Lupin piscou os olhos espantado. O silêncio entre os Weasley pareceu se solidificar como gelo. Bom, está ótimo, respondeu Lupin em voz alta. É, a Tonks está com ele, na casa da mãe. Percy e os outros Weasley continuavam a se encarar paralisados. Olhe, eu tenho uma foto, gritou Lupin, puxando uma foto do bolso interno do blusão e mostrando-a a Fleur e Harry, um bebezinho com um tufo de cabelos turquesa berrante, acenando os punhos gorduchos para a máquina fotográfica. Fui um tolo, bradou Percy, tão alto que Lupin quase deixou cair a foto. Fui um idiota, um covarde pomposo, fui um cego pelo ministério, um renegador da família, um debilóide sedento de poder, concluiu Fred. Percy engoliu em seco. É, eu fui tudo isso. Bem, você não poderia falar com maior justeza, disse Fred, estendendo a mão ao irmão. A senhora Weasley caiu no choro, avançou correndo, empurrou Fred para o lado e puxou Percy para um abraço de sufocar enquanto ele retribuía com palmadinhas em suas costas com os olhos no pai. Desculpe, papai, pediu Percy. O senhor Weasley piscou rapidamente, então ele também apressou-se a abraçar o filho. Que o fez tomar juízo, Percy? Perguntou Jorge. Eu já vinha tomando há algum tempo, respondeu ele enxugando os olhos por baixo dos óculos com uma ponta da capa de viagem. Mas precisava encontrar um modo de sair e não é fácil. No ministério não param de prender traidores. Consegui fazer contato com Aberforth e ele me avisou faz 10 minutos que Hogwarts ia resistir. Então vim. Bem, esperamos que os nossos monitores assumam a liderança em momentos como esses, disse Jorge em uma boa imitação do tom mais pomposo de Percy. Agora vamos subir e lutar, ou não sobrará bons comensais da morte para nós. Então, você é a minha cunhada? Perguntou Percy apertando a mão de Fleur, enquanto se apressavam a subir as escadas com Gui, Fred e Jorge. Gina! Bradou a senhora Weasley. A garota estava tentando, sob o disfarce da reconciliação, subir furtivamente. Molly, vou dar uma sugestão, disse Lupin. Por que Gina não fica aqui? Pelo menos permanecerá no castelo e saberá o que está acontecendo, mas não estará no meio da batalha. Eu... É uma boa ideia, disse o Sr. Weasley com firmeza. Gina, você fica aqui nesta sala, ouviu? Gina não pareceu gostar muito da ideia, mas, sob o olhar raramente severo do pai, concordou. O senhor e a Sra. Weasley e Lupin se encaminharam também para a escada. Onde está Rony? Perguntou Harry. Onde está Hermione? Já devem ter subido para o salão principal, falou o Sr. Weasley por cima do ombro. Não os vi passar, respondeu Harry. Eles disseram alguma coisa sobre um banheiro, disse Gina, um pouco depois de você sair. Um banheiro? Harry atravessou a sala a passos largos em direção a uma porta que abria para fora da sala precisa e verificou o banheiro além. Estava vazio. Você tem certeza de que eles disseram Nesse momento, sua cicatriz queimou e a sala precisa desapareceu. Ele estava olhando pelas grades dos portões ladeados por pilares com javalis alados, olhando para os terrenos escuros na direção do castelo inteiramente iluminado. Nagini estava deitada sobre seus ombros. Apossou-se dele aquele senso de propósito frio e cruel que antecedia o homicídio.